vozes de júbilo. Pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos, pôs sob os nossos pés as nações, escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem é. O Senhor ao som de trombeta, salmodiai, a Deus cantai louvores, salmodiai ao nosso rei, cantai louvores. Deus é o rei de toda a terra, salmodiai. Se exaltou, glorioso.